Poeira criativa. Eu acho que deve ser criatividade de algo ou de alguém, né? Arte, música, literatura, liberdade, cultura, viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque a arte é vida e não espetáculo. Diminui o volume, porra. E aí, galera? Falar, meu irmão. Boa noite. Mais um Poeira Criativa aqui no ar, diretamente da Rádio Aconchego, aconchegando seus corações com arte e com substâncias líquidas, amarelas. E aí, boa noite, queridos ouvintes e ouvintas da Rádio Aconchego. Aqui, não, é isso, né? Poeira Criativa número 55, né? Quarta, 55. Pega um número assim, 8 do 8, né? Tô mais velho, tenho que falar isso. É, né? Mesmo, né? No programa que agora é 35 anos, né? Fez aniversário. E aí, Gus, curtiu? Curti. Foi bom. Lembrei pouca coisa. Mas foi bom, foi divertido, foi engraçado. Curti, conheci amigos, apresentei a casa, familiares também. Aí foi legal. E outra coisa, né? Acho que você nem informou ainda, né? Os ouvintes da sua nova aquisição. Não, porque é segredo. É segredo, né? Ah, então deixa pra lá. Não falei nada. E é isso aí, mais um Poeira Criativa. A gente vai ter o de sempre, né? Agenda cultural, né? É o momento dos nossos outros, voltando, né? Voltando. Fazia um time, né? A semana passada a gente fez um programa meio de planejamento, né? Isso. E passaram duas ou três semanas sem programa ao vivo. E agora a gente tá se encontrando e tem uma, tá esperando por outra. Aqui, nosso convidado de hoje, a cervejinha que arranca. Poxa, faltou a cerveja, né? É mesmo, bicho, porra. Tá sim. Beleza. E vai ter mais o quê, então? Já falou tudo, eu acho, não? Tá, vai ter a gente, tudo. Nossa graça, nossas piadinhas. Conta uma história, então. Minha história? É, tu tem uma história pra contar? Eu nunca lembro, tu sempre, depois que eu termino de falar, tu vê, por que tu não falaste aquilo, porra? É, tu tem uma experiência do submundo, do underground, não, tu foi assaltado, né? Ah, fui assaltado, é, mas... Nada. É, eu gosto de ficar espalhando não, essa história, né, assim, Recife. É, Recife, mas tamo aí, não vou deixar de sair de casa por conta disso, não, então... Não, claro que não, ninguém chama. É, mas rolou, né, um assaltozinho básico e tal, mas... É, perdi um celular, perdi 60 conto, velho. Dia do pai, né? É, na rua do meu pai, velho, que desgraça. Tinha 60 conto e... Fiquei bem triste assim na hora. Mas é isso. Aí, só falar, né, que a gente fez o Cine Clube a semana passada. Sim. Quarta retrasada, no dia... Foi retrasada? O dia 9 de agosto foi a primeira sessão do Cine Clube aqui no CIS. Passamos três curtas-metragens, duas sobre Estelita, um sobre Roda de Fogo. E a ideia é que toda quarta de cada mês, a partir das 4 horas da tarde, 4, bem fácil, né? Ter esse Cine Clube aqui no CIS com filmes, curtas, longas, documentários e demais. Proposto a partir do fundo do usuário. E é legal porque, pelo menos eu fiquei bem impressionado, assim, que eu imaginei que ia ter mais só o povo que tá nesse rolê de fazer o filme e tal, de fazer o curta-metragem. E tinha uma galera, né, tipo... Tinha umas 15 pessoas. Tinha umas 15 pessoas e foi, né, lá na sala do auditório, né, então que é uma sala que tem a maior cara de cinema mesmo e tal. Então, foi bem bonito. É, daqui dia, acho que é dia 23, né? 23, a próxima quarta, então... Que é a próxima quarta, né? A próxima quarta, né? A agenda cultural. É mesmo, faltou... Tá, vamos lá. Nossa primeira música é uma música, peraí, eu vou ainda falar bem o nome dela, vê se... Que é a Vitória Namulíndua. Me perdoem a pronúncia, né? Mas depois eu falo um pouquinho mais dela, né? A gente vai comentar ela na agenda cultural. Então escutem o som de Vitória Namulíndua e simbora. Depois a gente volta com mais. Shooting us down, no. We just love to conspire. Of course, incarceration rates ain't higher. Our non-violent youth aren't sitting in Rikers Island, no. Affluenza kids ain't running riot. Eu sou negra, gloriosa negra, negra, negra, negra. Love my culture, but forget me. Whitewash my history so I don't say. Eu sou negra, gloriosa negra, negra, negra, negra. Love my culture, but forget me. Whitewash my history so I don't say. My sisters' bodies are really their own. You treat us like we're sitting on thrones. You don't just lust or seek us behind closed doors. Love our features with skin like yours. Hey, yo soy negra, gloriosa negra, negra, negra, negra. Love my culture, but forget me. Whitewash my history so I don't see. Eu negra, gloriosa negra. Love my culture, but forget me. Whitewash my history so I don't see. Illusions that you've got to believe. Oh, you're colorblind, can't you see me? Just cause you fuck me doesn't mean you are down. No, stop it, stupid, don't know. Illusion that you got to believe. You're gonna blind, can't you see, baby? Eyo sou negra, gloriosa negra. Love my culture, but forgive me. Whitewash my history so I don't say. Eyo sou negra, gloriosa negra. Love my culture, but forget me. Whitewash my history so I don't see. Eu sou negra, gloriosa negra, negra, negra, negra. From my womb you became, all your history screams my name, yeah. But I guess we're all just making it up, yeah. Ready, three, ready, one, two, three, four. Troca criativa de ideias no Poeira. Olá, olá, olá, olá. Estou de volta, minha gente. Não se desesperem. Nós seguimos com vocês. E vamos bater esse papo agradável com essa galera que veio nos visitar. Então, comecem se apresentando, por favor. Você já está aí tão entrosado com o microfone. Estou aprendendo como é que funciona. Tá ligado? Aí, tá não. Opa! Oi, ó, o meu tá pegando. Agora Vira pra boca. Oi, alô? Tá rolando? Oi? Alô, oi, boa noite, meu nome é Vitor. E esse aqui é o meu amigo Leitão, tudo bem? Meu nome é Leonardo Leitão, eu sou de Niterói, estou morando aqui em Recife, também participo da cervejaria Carranca já faz uns 2 anos, eu acho. Comecei ajudando e tudo, e fui ficando. É isso. Tenta aí, Guiz, aumentar o microfone. Opa, voltou. Ele tava aumentando. É isso aí, o nosso estagiário Guiz que tava. É isso aí, então, apesar aqui das nossas questões técnicas, deu pra. Quem tava de fora deu pra ouvir e não sentiu a nossa angústia que a gente tava aqui dentro, então tá tudo certo. Então, como é que é? Vocês fazem cerveja? É isso mesmo. Vocês trabalham na Ambev, na escola, na... Tô fora. É uma produção anti-Ambev, aqui é um plano, um pequeno grupo local aqui do bairro da Várzea, que está em complô com milhares de outros pequenos produtores que, apesar de a gente não se conhecer, a gente tem esse plano secreto de acabar com a Ambev. Conta aí, conta um pouco aí como... Acho que tu tá no começo, né? Conta como surgiu a ideia, como nasceu, assim, porque acho que todo mundo quer... Eu gostaria de fazer cerveja artesanal, mas não tem tempo, não tem equipamento. Como foi esse começo, assim? Foi 3 anos atrás, né? Mais ou menos. Faz alguns anos já. Eu acho que vai fazer uns 4, 5 anos, talvez, que a gente começou a fazer de brincadeira na garagem de casa, numa casa aqui no bairro do Cordeiro, onde morava uma galera. E a gente fazia uma vez esporádica, uns 20 litros, e a gente consumia. Depois alguns amigos que frequentavam a casa, que moravam uma galera, também perguntou: pô, me vende essa cerveja aí, não sei o quê. Aí a gente começou a vender umas garrafas de litrão. Opa, né? Opa, esse negócio tá ficando interessante. Aí começou a vender sem ter nem noção de quanto cobrar, assim. Mas era um preço que vinha muito para a gente comprar mais insumos, né? Que são as matérias-primas para cozinhar a cerveja e continuar fazendo. Aí a coisa foi ganhando forma. O grupo também foi aumentando, diminuindo, gente nova integrando, somando, trazendo mais energia para a história e mudando também, ganhando novas formas, né? E aí atualmente acho que estamos em 4 pessoas, né? Leitão, eu e mais 2 pessoas que estão viajando agora e vão voltar em breve para dar mais gás aí. E essa... Sim. Aí também a gente pode conversar mais para frente sobre isso, esse processo de fazer a cerveja que... No fim das contas, não vou mentir pra vocês não, é muito fácil, velho. É fácil e ao mesmo tempo existe uma grande indústria interessada em fazer com que isso pareça difícil, que pareça um procedimento industrial, quando não, cabe a gente tentar desmistificar isso e aproximar isso a uma coisa mais caseira mesmo, uma cozinha doméstica, uma prática de amigos, familiar, ao invés de pensar nisso só como uma prática que só quem pode fazer é a indústria, né? E aí, Carranca, né? Carranca. Por quê? De onde é que surgiu esse nome? É um nome, eu sempre gostei, sempre achei um nome bem, bem curioso, assim, bem criativo. Quer falar essa aí, Leitão? Pô, isso aí foi uma tentativa de homenagear os carranqueiros, os artesãos que fazem as esculturas da Carranca do Rio São Francisco, pela região de Petrolina, Juazeiro. Ao mesmo tempo também a Carranca tem uma simbologia bastante mística, né? Ela era quem protegia as embarcações do Rio São Francisco. Então a gente queria um nome que trouxesse essa referência aí, um saber tradicional, local, ao mesmo tempo místico, que remete a um trabalho artesanal, e também cada Carranca esculpida tem as suas diferenças e suas semelhanças com as outras, né? Então, assim, a gente sabe que a nossa cerveja, cada uma receita é uma diferente da outra, às vezes até a mesma receita ela tem uma nuance diferente de uma leva anterior, nesse sentido, assim, de ser bem artesanal mesmo. Eu acho que faz parte também da produção artesanal essa experimentação, né? Às vezes tem uma receita que a gente adiciona um ingrediente diferente, para na época da acerola. A gente fez uma cerveja que levava uma adição de acerola porque era estação da acerola. Então isso é massa também, né? Que não só seja, não é um produto padronizado, não é um produto massificado, e também a gente conscientemente, né, altera ela, né, de tempo em tempo para poder trazer essa diversidade, né, também. E o que é que te, porque o Vitor falou que no começo estava todo aquele processo da brincadeira e tal, e tudo, então, como é que tu chegasse nessa história? Então, quando eu vim morar em Recife, eu me conectei com um grupo de pessoas que já estavam inseridos em alguns coletivos, em trabalhos coletivos, cooperados, né, com uma lógica assim, mais de autogestão, né, de trabalho livre. E aí, um desses coletivos que eu fui atuar foi a Carranca, né? E também conheci aqui a Rádio Aconchego, a partir do mesmo viés, assim. E então foi mais ou menos isso, assim, foi meio que para dar força a um trabalho que tava, que era necessário, que estava com uma baixa no coletivo, tinha poucas pessoas na época que eu cheguei para ajudar. E me encontrei nisso por ser um trabalho assim diferente, né? Não é um trabalho comum, convencional, né? Uma coisa que se faz para através de uma construção coletiva, né? Através da soma de cada um dá um pouquinho a sua cara, né? E você vê isso no produto final, né? Tem um pouquinho a mão de cada um ali. Então, a gente pediu pra vocês três músicas, né, que vocês, a tarefinha de casa, então eu quero que vocês digam qual é a primeira que a gente vai tocar e por quê. Pô, tem um aí que, que eu pedi, que é do Guadalupe, uma banda das antigas lá de Olinda, que a gente ouvia muito esse som quando tava cozinhando cerveja. A gente tinha um radinho velho, ainda não, a Rádio Aconchego não chegava lá na Madalena e, e a Frei Caneca ainda não estava rolando. Então a gente tinha muitos discos, e esse era um dos discos de Diego que a gente botava para ouvir e ele embalava nossas braçagens aí. Enrolo na palha, te trago na boca, teu sabor alimenta minhas ideias. Quem é tua mente? Outra dimensão da mente. Quem é tua mente? Outra dimensão da mente. Enrolo na palha, te trago na boca, teu sabor alimenta minhas ideias. Fumaça natural, Olá, olá, olá. Eu tô falando muito olá, eu acho, hoje. Vou parar com isso. Vou tentar ser mais legal da próxima vez que voltar e falar uma coisa mais divertida. Mas, meninos, meninos, meninos, comportem-se. Empolgado. Tá empolgado, né? Então, simbora. É, agora que a gente tá voltando aqui com o nosso segundo bloco da entrevista do Poeira Criativa com Vitor e Leitão da Cervejaria Carranca, cervejaria artesanal. E aí uma pergunta que a gente tinha pensado em fazer, que pode parecer uma coisa bem óbvia, mas eu acho que não é. O que é cerveja? Cerveja é uma bebida fermentada, que é uma combinação de água, malte de cevada, que cevada é um grão, e lúpulo, que é uma erva, que ela entrou, e levedura, né? O fermento que fermenta a bebida, que gera o álcool e sabores. E ela tem uma origem muito antiga, muitas histórias sobre a origem dela, remetem aos sumérios. Era uma bebida que estimulava o trabalho, pelo sentido do álcool, assim, inebriava os trabalhadores e fazia eles trabalharem melhor, mais alegre. Também tem os fins de lazer, né? O ser humano buscando os alucinógenos, buscando as diversões. Talvez Leitão, historiador e antropólogo, consiga... No Egito também, né, tinha uma forma de pagamento que era através de um jarro de cerveja e dois pães para o trabalho, que era fosse um trabalho obrigatório, né? Tinha um tipo de trabalho que eles não poderiam se negar a fazer, né? Pelo trabalho como se fosse uma escravidão, só que não, porque eles não viviam cativos e não tinham que fazer esses trabalhos sempre, mas tinham trabalhos coletivos, como cavar canais, construir pirâmides. E o pagamento desse tipo de trabalho era um jarro de cerveja e dois pães por dia. Então a cerveja já estava inserida também nesse circuito, era produzido estado pelo estado, né, e distribuído pelos trabalhadores. Eu lembro de uma aula de história da época do ensino médio, que comentando sobre isso, de que a cerveja ela meio que surgiu também por acaso, né? Porque eles punham o trigo, a cevada, para secar em cima dos prédios públicos, né? No Egito, no Oriente, né? No Oriente Próximo ali. E aí vinha a chuva e tal, aí meio que fermentava, né? E aí surgiu a cerveja. Faz sentido. Também eu acho que em mosteiros na Europa, né? Também parece que se produziu cerveja assim. Tem uma época... Acho que é a quaresma, né? Na tradição católica, que não se pode consumir determinados produtos, e aí eles começavam a consumir cevada na forma de sopa e tal. E estocando isso em barris, em quartos fechados, eles fermentaram. E aí assim também se produziu cerveja nesse outro contexto, né? Vale dizer que o lúpulo, ele foi incorporado à cerveja bastante tempo depois. O lúpulo é uma planta, uma erva, é uma flor que... Inclusive ela é canabinol, ela é parente da marihuana, e foi incorporado muito tempo depois por uma mulher que era vinculada à religião católica, que depois virou santa, a Santa Hildegarde, se não me engano. E ela adicionou o lúpulo à cerveja porque ele tem propriedades de conservação, assim, é um conservante natural. Então eles colocavam o lúpulo, ferviam o lúpulo junto com o malte de cevada, para fazer com que a cerveja durasse mais tempo, né? E aí, dessa coisa de adicionar muito lúpulo, muito conservante na cerveja para ela durar bastante tempo, surgiu a IPA, que é a India Pale Ale, que é um estilo que era produzido na Europa. Eles colocavam bastante lúpulo nela para conservar ela, para dar tempo de chegar nas Índias. Aí daí que surgiu essa cerveja super amarga que muita gente gosta. Massa aí a história. Conta um pouco, tu fala de fermentação, papá, conta um pouco como é o processo para chegar a fazer uma cerveja assim, rápido passo, né? Não vai contar todos os detalhes, né? Mas como é que é esse processo para fazer a cerveja? Imagine um grão, que é o grão da cevada, assim como existem outros grãos que a gente conhece, a aveia, né? O centeio, o trigo. Aí é uma espécie de... Esse grão passa por um processo chamado de malteação, que é uma ele passa por um processo de germinação e depois de torra. E esse processo faz com que a gente consiga extrair alguns tipos de açúcares que são interessantes para a produção de cerveja. Só que a gente não faz esse processo, a gente já compra o grão, já o malte dele, né? Ele já passado por esse processo, já é um produto semi-manufaturado, assim, né? E a gente faz um chazinho dele, mói esse grão, esse malte de grão, cozinha ele e extrai um chá dele, coloca lúpulo dentro e ferve. E depois resfria esse chazinho, deixa ele numa temperatura amena, assim, em torno de 20 graus, e adiciona levedura. Aí esse chazinho, ele tá rico de tipos de açúcares, que essa levedura vai consumir esses açúcares, vai gerar álcools, sabores frutados, sabores interessantes, que passa por um período aí de mais ou menos um mês, fermentando e maturando, né? Aí o processo de fermentação geralmente é um processo de criação do álcool, e o processo de maturação cria outros sabores, assim, é um processo de amadurecimento da cerveja, né? Maturação é um amadurecimento, ela vai arredondando e ficando mais apalatável, assim, mais gostosinha. Ah, mas eu já disse tudo já, não tenho já nada a adicionar. Assim, sei lá, eu conheço, não sei se ainda estão produzindo ou está em ideia de produzir a Lubrinha e a Urucum. Contar um pouco qual é que tem cada coisa, que tem uma e a outra, qual é a diferença entre essas duas cervejas que você faz, né? Eu, para meu paladar, é mais gostosa a Urucum, mas a Lubrinha também é massa. E qual é essa diferença entre essas duas cervejas? Pergunta. O que eu gosto mais é a Urucum também, né? A Urucum é uma cerveja vermelha, ela não leva Urucum, apesar do nome, né? Ela é inspirada num estilo irlandês chamado Red Ale. E aí ela tem esse tom avermelhado por causa do tipo de grão que a gente usa, né? A cevada, ela tá num grau de torra que ela é vermelhinha, mais avermelhada, né? Aí ela tem um tom, assim, vermelho. E a Lubrina é um estilo, assim, mais claro, né? Leva também trigo, é inspirado num estilo belga, feito por fazendeiros, um estilo mais, uma cerveja mais rústica. E aí esses fazendeiros belgas, quando faziam sua cerveja, eles adicionavam ervas da estação, frutas, e por isso que a gente já fez uma versão dela com acerola, por exemplo, né, como fosse uma adaptação tropical aqui a esse hábito de se fazer a cerveja com o que tem disponível, né? E os nomes? Lubrina... falasse agora eu não prestei atenção, não, não, né? Não, não falei não, ah, vou tá, falar agora. Medo de... Tava esperando você perguntar. Aí a Urucum é porque tem uma... Urucum é essa frutinha que tira um corante vermelho, né? Esse nome remete, assim, a uma identidade mais autóctone, né? Mais, assim, local, né? Um laço com as tradições indígenas, por exemplo. São coisas que a gente valoriza e preza, né? E essa cerveja, apesar de ser baseada numa receita irlandesa, ela tem a nossa cara, né? Que ela foi modificada e foi adaptada ao longo da feitura dela ao longo do tempo, né? E Lubrina também é o mesmo caso, né? Tipo, ela tem por ela ter uma aparência, assim, um pouco fosca, um pouco... embaçada, assim, ela não é uma cerveja translúcida, que você vê a luz do outro lado, é uma cerveja um pouco turva, né? A gente deu esse nome, que Lubrina é como se chama a neblina lá na cidade do Fravo, que foi o designer que fez o rótulo junto com a Bruna. Aí Lubrina é neblina, né? Nevoeiro, né? Aí por causa disso, dessa característica dela de ser um pouco turva. Show de bola, velho. Isso aí foi uma informação... interessante, assim, pra mim. Aí é louco, assim, né? Porque eu imagino que a gente daqui no Brasil como um todo, a gente tem pouco a cultura de entender cerveja como coisas diferentes, né? A gente tendo como rótulos diferentes, mas é a mesma cerveja, né? Então, aí vocês pudessem explicar um pouquinho, assim, para dar uma dimensão também, né? Então quer dizer que existem vários tipos de cerveja, várias cores, e a gente bebe normalmente um tipo de cerveja também, né? Então se pudessem falar um pouquinho dessas diferenciações de cerveja, e falar também um pouquinho da cerveja que a gente comumente toma, só pra gente ter uma... Tipo, imagine que a cerveja é uma bebida milenar, né? E cada país, cada região do país, cidades, às vezes famílias, eles foram criando sua própria cerveja, né? Vai criando seu próprio estilo, a coisa que mais lhe agrada. E ao longo do tempo também, a levedura que fermenta essa cerveja, ela vai criando uma certa identidade também. Tipo, se você estudar, sacar um pouco de microbiologia, a levedura, elas são tipo cepas, que cada cepa é como se fosse um indivíduo diferente, assim. E aí existem várias cepas que são do mesmo, da mesma raça, tipo, assim como somos da raça humana, e cada um de nós somos indivíduos diferentes. Aí existe a raça, entre aspas, de leveduras, e existem diferentes cepas que produzem diferentes cervejas, né? E elas, essas cepas têm de diferentes cepas. Em toda a Europa, cada região tinha cepas diferentes, porque as leveduras estão presentes no ar, né? Então, aí tem uma influência aí do local, do ambiental, de milênios. E assim, aí cada país foi desenvolvendo seus estilos, suas características. E a gente, aqui no Brasil, ainda é uma coisa muito nova, mas acredito até que em breve também vamos ter os nossos estilos também. A gente vai, aos poucos, criando uma autonomia e independência em relação a esses estilos que chegam da Europa e dos Estados Unidos, e criando também as nossas próprias receitas. Hoje em dia eu ouço falar muito de gente estudando produção de levedura, também fermentando leveduras em suco de acerola, em ambientes abertos, perto de lugares com ar puro, assim, experimentando e criando suas leveduras também para gerar estilos próprios daqui do país, né? Bem interessante. Assim, e aí o estilo internacionalmente difundido é o Pilsen, né, que é de uma região da República Tcheca. Esse foi a cidade de Pilsen que tinha esse estilo, que é uma cerveja que agradou a indústria, nem tanto pelo fato de ser fácil de fazer, é mais pelo fato do paladar mesmo. Uma cerveja muito neutra, pouco lupulada, você é bastante refrescante, né, mas você bebe, você não sente muitos sabores, né, você... Uma cerveja com... Que pouco... seria o que a gente... É, né? Skol, Skin, Brahma, Heineken... Todas essas, elas fazem esse estilo Pilsen, que é o estilo adotado pela indústria, porque é um estilo mais comercializável, que agrada a maior quantidade de paladares. Posso falar, Vitor? É que... Fala, eu ia falar só que, tipo, tem essa... Ultimamente, acho que pelo crescimento das cervejas artesanais, as cervejarias grandes também, corporativas, estão lançando estilos de cervejas especiais. Quer dizer, não estão só tentando vender a Pilsen, estão colocando outras cervejas no mercado, justamente para tentar correr atrás desse público que já foi conquistado e já está bebendo cerveja artesanal, né? Então, se a indústria tem que correr atrás do gosto do público, né? Isso é um fator interessante, né? E que, na verdade, o consumidor ou as pessoas em geral não estão tão à mercê assim da indústria. A indústria também tem que correr atrás deles, né? Massa, acho que é hora da... Tem alguma pergunta, Guzo? Então, segunda música. Só tem duas, galera. Dá pra... Não, tem que ser no microfone. Paisagem da Janela. E por quê? Porque é uma música que eu escuto desde criança. Antes de eu saber o nome dela, eu já gostava dela. É uma música que eu ouço bastante. Ela tem um clima assim bucólico, né? Fala de Minas Gerais, que é um estado que eu gosto muito. Já viajei várias vezes por lá. É isso, é um pouco o clima mágico de Minas aí. Sinal de glória. Vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade e um velho sinal. Mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, você não quer acreditar. Eu apenas era cavaleiro marginal, lavado em Ribeirão. Cavaleiro negro que viveu mistério. impérios, cavaleiro e senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem dominical. Cavaleiro marginal, banhado em ribeirão, conheci as torres e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios, quando olhava da janela lateral do quarto de dormir. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Um cavaleiro marginal, banhado em ribeirão. Você não quer acreditar. Músicas de Nuestra América, música de Nuestra América. Que el alma no tiene color, ella es colorida, ella multicolor. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba. El momento de nosotros. El momento de nosotros. El momento de nosotros, estamos trazendo uma artista mexicana, né, de Oaxaca, né, do sul do México, né? Sul mexicana, né, tem sul americana, sul mexicana, na Sudaca de México, Lila Browns, Downs. Browns eu confundi com, enfim, o nome completo Ana Lila Downs Sanchez. Né, que nascido em 68, lá em Oaxaca, que é cantora, intérprete, compositora, produtora e atriz, né? Então, e que traz no estilo várias raízes mexicanas, né? E outras músicas desse folclore dessa Mesoamérica, né? Que é aquela região indígena, né, da nossa América. E ela também é filha de pai americano com mãe mexicana, então ela faz toda essa mistura. Traz também música rancheira do norte do México. Inclusive canta em diversas línguas também, né? Então, língua maia e várias outras. Zapoteca, purépecha, nahuatl. Então, ganhadora de um prêmio Grammy, né? E dois prêmios do Grammy Latino. E aí inspirada por cantoras, né? De trova como Mercedes Sosa e Tiabuca Granda, assim como artistas de música mais folclórica, né? Como Totola Mampozina, que ela já cantou junto, e Suzana Baca. Porra. A rua penetrando aqui na Rádio Aconchego. Então, ela traz muito um sentido estético com relação à música, uma música forte. E também deu pra ver, assim, alguns vídeos, assim, ela tem uma presença também física, assim, bem marcada. Ela tem uma performance, né, dentro do cenário. Eu nunca vi ao vivo, mas, tipo, já saquei muito. Faz um tempo que eu venho acompanhando um pouco o desenvolvimento musical, pra se falar, de Lila Downs, acho que 9 anos. E acho que ela tem uma música forte, né? Fala músicas assim também comprometida pelo assim, né? Faz crítica social nas suas músicas. Assim, sem perder os imigrantes, né? Sem perder a questão do da sua ancestralidade, mas também com uma coisa novedosa, né? Acho que se ela aparecem todas produzidas por Manu Chao, né, em algum momento assim. Se você recuperar a história, mas alguma coisa moderna também, bem de contemporânea nossa. Sim, muito bonito. E aí a gente tá escutando, só bem de novo, por favor, Luiz. Mi Coração, que é do álbum La Linha, foi um álbum lançado em 2001, né? Ela lançou vários outros álbuns depois, mas eu trouxe esse porque é um álbum que foi meio que um início de uma carreira internacional dela. Então, esse álbum, inclusive, que ela traz uma música na língua maia. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, procura La Línea, né, de La Downs. E aí a gente vai escutar a próxima música agora. A gente já escuta, né? Acho que já tá... escuta, ou deixa tocar um pouquinho. E depois volta a próxima. Deixa eu só ver aqui o nome da próxima música, que eu me esqueço. Agua soy que tiene cuerpo, la tierra la beberá, fuego soy, aire compacto no he de durar. El cielo sobre la tierra, tumba muerto sobre el mar, lo siembra. Então agora a gente escuta Sale Sobrando, de Lila Downs. Quem quiser conhecer mais, procura a música de Nossa América. Simbora. El sin muerto de la que va en los relojes andando hacia atrás, hacia atrás. Barbados vinieron por barco y todos dijeron: mi Dios ha llegado. Ahora pa'l norte se van los mojados, pero no les dicen: welcome, hermanos. Si el dólar nos llama, la raza se lanza. Gringo lo pide, al paisa le cuadra, los narcos la migran y el Border Patrol te agarran y luego te dan su bendición. En Chiapas, mujeres y niños rezando, machetes y balas con sangre bañaron la patria, su sangre el progreso aclamado, pero esa es tu raza que sacrificaron. El indio, el negro, el mestizo, el güerito, todos manifiestan al México lindo. Pero ¿dónde fue la justicia, la pena? Si sangre que corre en el limbo se queda, la sangre que corre por los sacrificios. Mestizo has de ser por tus vicios. Al espejo, porque cuando mires no te va a gustar. Tu cara es morena y quieres ser güera, y bien que te comes tu taco y memela. Y bien que te comes tu taco y memela. Nos vamos, turistas y extraños se acercan en vano, pa' que se preocupan derechos humanos. Si aquí la justicia sale sobrando, si aquí la justicia sale sobrando, si aquí la justicia sale sobrando. Boa noite, boa noite, boa noite. Não, essa aqui, Poeira Criativa número 55 com nossos amigos da Carranca, cerveja alternativa, né? Cerveja artesanal. Então, nesse papo de cerveja, né? Agora, eu quero perguntar um pouco, né, sobre os valores da produção da cerveja, porque a gente vê, né, vai consumir uma cerveja artesanal e é mais barato, muito mais barato consumir uma cerveja, sei lá, de marca, né, assim, Ambev ou Itaipava, uma dessas. Por que essa diferença? Quais são os custos que você tem para que não consiga competir a nível de preço? Sim, esse talvez seja um dos grandes desafios da gente, é conseguir produzir e encontrar um preço, um valor que seja justo tanto para quem consome quanto para a gente que está ralando e cozinhando, né, e trabalhando com isso assim. Mas a dificuldade é muito da escala de produção também. Quanto que a Ambev consegue, ela negocia containers de cerveja, a gente negocia a unidade, né, uma garrafinha de 600ml que a gente leva às vezes na mochila e vende a um amigo assim. E aí a facilidade que a Ambev consegue de incentivos fiscais e compra de insumos, né, da matéria-prima, é gigantesca assim. E enquanto que a gente não, a cada ano que passa a matéria-prima que é exportada, né, vem da Europa, vem também da Argentina, alguns grãos, o grão de malte vem da Argentina também, mas cada vez mais vai ficando mais caro essas coisas, porque a gente desconfia que seja lobby também dessa grande indústria, pedindo para que aumente a tributação sobre esses insumos, para que a bebida do cervejeiro caseiro fique mais cara mesmo, e se torne mais interessante para o consumidor continuar consumindo da grande indústria. A Igus perguntou agora, né, qual a diferença de valores, né, entre vocês e a Ambev. Eu queria perguntar também qual a diferença de valores entre vocês e a Ambev. Mas no sentido dos valores de produção, valores subjetivos. Sim. Agora, assim, né? Bom, a gente busca fazer uma cervejinha que contemple os saberes tradicionais locais, como a gente já falou, né? A gente tenta homenagear povos esquecidos, povos, populações silenciadas, grupos étnicos, classes. E também buscamos não compactuar com essa cerveja macho, branca, churrasqueira, né? Do que assiste o UFC, que curte um bom churrasco. Esse tipo de público a gente não procura atingir muito, a gente procura estar presente nos lugares que produz a cerveja se identifica, né? Isso é o que move a gente também, né? Que também fazer cerveja para um determinado público que a gente não compactua estar consumindo, isso daí também não é do nosso interesse, assim. Bacana também que nós temos nossa equipe mulheres, né, trabalhando, produzindo cerveja, uma coisa que não é tão comum nas cervejarias artesanais terem mulheres à frente. E a gente já foi convidado para participar de encontros de cervejeiras, né, por exemplo, que começa a colocar outra forma de consumo e de relação com o produto, né, que é capitaneado pelas mulheres, né, essa outra cultura mesmo, né. Também tentar cultivar valores diferentes, né, antimachistas, né, anti-homofóbicos, né, isso tudo são coisas que a gente leva a sério e tenta levar como mensagem onde a gente estiver vendendo a nossa cerveja, né. E dentro do processo, eu queria que vocês abordassem também um pouquinho dentro do próprio processo de produção, assim, né, tu falasse no começo, Leitão, da coisa da relação cooperativa, de produção e tal, e aí se puder desenvolver um pouco mais, assim, né, e como tá também a relação com outros grupos produtores também. Sim, outros massa. Grupos culturais, enfim, né? Como é que você se situa dentro desse nosso universo, né? De nossa cidade e tal. Pô, tipo, a rigor, a gente não seria considerado uma cooperativa, né? Porque para ser uma cooperativa tem um estatuto formalizado que tem que ter pelo menos 20 ou 30 associados, né? E nós não somos um grupo tão grande assim. Mas a gente se identifica muito com esses valores da economia solidária, do associativismo, de um trabalho não hierarquizado, né, sem chefe, sem patrão. E a gente procura tomar as decisões da gente com reuniões mensais, criar estratégias junto, tanto de venda como de produção. buscando as estratégias mesmo pro empreendimento funcionar direito, né? E o que foi mesmo? Mais? A relação hoje com... Como é que tá essa relação? Sim. No contexto da cidade, assim, né? Uhum. É, funciona muito em rede também, pô. Muitos outros coletivos que estão surgindo de produção, todo mundo tá percebendo que a gente precisa se unir. Seja para evitar qualquer tipo de perseguição em torno de quem está produzindo, como também para conseguir comprar insumos, comprar coisas coletivamente para conseguir reduzir os custos, né? Porque o quanto que a gente compra é pouco, mas se a gente se junta com mais 5 pessoas que estão produzindo, mais 5 grupos, a gente consegue fazer uma quantidade de compra que torna um frete viável e diminui os custos do material. Isso é uma coisa ainda que está se desenvolvendo, assim, mas que boto fé que vai render bons frutos ainda. Muita gente produzindo, e quanto mais gente produzir, melhor também. É bacana também que a gente já encontrou muitas outras cervejarias artesanais, pequenas, assim, caseiras como nós, que dizem, poxa, a gente gosta muito da Carranca, da forma como vocês se relacionam, a forma como vocês produzem, a forma como vocês se apresentam. Quer dizer, esses outros valores, na verdade, estão muito presentes na cervejaria artesanal como um todo, entendeu? Não é só a gente que está falando, pensando e agindo assim. Muitas outras cervejarias também estão, né? Com a rotatividade de funções dentro, né? Com reuniões em que todo mundo é igual e constrói, né, o futuro da cervejaria de maneira coletiva, enfim. E há alguma... Porque, assim, vocês estavam falando muito dessa relação com os outros grupos, né, de produtores de cerveja. Cerveja, né? Mas há também eu imagino a relação entre os produtores de cerveja e os produtores culturais, por exemplo, né? Como é que se dá, assim? Existem, sei lá, uma relação entre festas e cervejas, entre lugares e cervejas e grupos, como é que está se dando assim essa... Sim, tudo ainda está sendo muito novo, essa experiência, né, de produção da sua bebida. Mas aqui em Recife, Olinda, são cidades onde tem muitos produtores culturais, muita gente organizando festas, né? E isso está começando a crescer também. A gente conhece um outro coletivo que produz cerveja em Olinda, que já há um tempo que também se integra com grupos que organizam festas, né? E é muito interessante isso, né? Você veja organiza uma festa onde tem grupos que têm demanda por espaços para tocar, grupos que têm demanda por espaços para apresentar vídeos, e grupos que têm demanda por apresentar seus trampos de artesanato, e tem grupos que têm demanda por vender sua cerveja, né? Tipo, dá para se unir e criar grandes festivais com isso, né? Isso é massa, assim, mas ainda é bastante embrionário, assim. Acho que a gente, no futuro breve, vai ver acontecendo muita coisa ainda nesse sentido. E a gente dá preferência para colocar a nossa cerveja em eventos de graça e na rua, né? A gente já colocou nossa cerveja no FIV, no Festival de Inverno da Várzea, no ano passado. Também tem um evento que acontece no Parque Santana, no Festival de Blues e Jazz, que é feito pela Previdência, pela parte de Previdência do Banco do Brasil, que também é gratuito. No carnaval e várias outras festas que sejam gratuitas e de acesso livre, né? Puxa, no carnaval, que vontade. Deu vontade agora de tomar uma cerveja assim. Tinha como duas perguntas. Uma tem a ver com esses 5 anos que passaram, 4, 5 anos de que a cerveja começou, né? Algum tipo um balanço, né? De aquele momento de brincadeira. Vou fazer uma cerveja, opa. Ah, hoje, poxa, tô trabalhando, né? Ou vai ter agora a abraçagem. Tá trabalhando nisso. Isso, acho que essa é a primeira pergunta. Outra pergunta eu esqueci, mas essa é a primeira pergunta, assim. Como que mudou, que balanço, acho que balanço positivo, né? Mas da brincadeira de amigos, assim, a hoje estar sendo um produtor de cerveja aqui no Recife e uma referência também para algumas pessoas, né? Sim. Mas, hoje em dia a gente lida de maneira até bastante profissional, eu diria assim, né? A gente já compreende muita coisa... Já de acúmulo de experiência com isso, a gente entende bastante, assim, do todo, né? Desde envolve a escolha da receita, a matéria-prima a se comprar, o processo de fabricação dela, onde escoar, né? Como escoar. Tudo isso é uma linha de produção, distribuição, consumo que a gente consegue fechar, assim. E também caiu muito a ficha que não dá pra... Não é um negócio que vai enriquecer a gente, que vai deixar a gente... a gente vai ser rico e ter uma vida boa. Não é uma fábrica. A nossa fabriquinha não é como uma fábrica de chocolates do filme, né? Pelo contrário, é um trabalho braçal também, cansativo, e que é um trampo, assim, né? Levanta uma graninha que te dá uma autonomia financeira, assim, uma ajuda de custo, mas que é um trampo também, né? Agora, é um trampo sem patrão, né? É um trampo que você consegue coletivamente definir os horários, escala de trabalho, se alguém tiver apertado aí, falta um pouco, é uma coisa bem mais suave, né? E como é que é essa organização? Assim, tipo, porque, sei lá, no momento, né, imagino, lá no começo é cozinhar, é, tipo, fazer o processo da cerveja, mas você vê que a Carranca, no seu começo, não tinha nem nome, né? Depois tem um rótulo, tem uma embalagem, tem a distribuição, assim, como é essa organização interna de vocês para dar conta das demandas, né, no final das contas? Como? Em geral, ela é um pouco rotativa, assim, né? Mas a gente tenta dividir de modo que se tem um grupo, somos agora quatro, um coletivo de quatro pessoas, né? Se tem um grupo que tá mais, entre esses quatro, que tá mais voltado pra produção, esse grupo não vai ser tão cobrado na hora de vender essa cerveja na rua, vai ser os outros que não participaram tanto da produção. Mas, como eu falei, isso vai trocando, né? Quem tava nas vendas, uma hora vai pra, né? E tem também o trabalho de entrega, de envase, de reciclagem das garrafas. Isso tudo vai girando pelos participantes. Cada hora um faz esse serviço, né? Aí tem uns que a gente gosta mais, outros que a gente sabe que é mola, que vai dar um trabalho danado, que não é legal. Aí fica, né? Fica nessa, né? Mas é mais ou menos assim, né? Vem como se fosse uma rotatividade. E tem outras pessoas que não fazem parte do coletivo diretamente como produtores, mas que auxiliam e criam a cerveja junto, como os designers que fizeram os rótulos, né? Que é Bruna e Fravo, enfim. E tem várias outras, né, que não fazem o rótulo, não fazem a cerveja, mas bebem, né? Bebe, não bebem pouco, né? Não bebem pouco, né? É, mudando um pouquinho do o rumo do tema. Uma pergunta simples. É fazer cerveja arte? Sim. Sem pensando no sentido autoral, artesanal. Eu acho que sim. E as ambições que fizeram a gente querer fazer cerveja, querendo ou não, tinham tons poéticos também, assim, né? Tinham tons. Tinham coisas bonitas assim por trás, sentimentos e valores bonitos assim. E tu, então, o que é que tu acha disso? E também, né, é uma coisa que envolve não só o gosto, né, como a arte, mas que é um processo um pouco alquímico também, né, de transformação dos elementos. Isso tudo não é tão, colocar assim, rígido e numerável, entendeu? É uma coisa um pouco intuitiva, eu acho, uma coisa um pouco que vai da sensação do que a gente tá fazendo, né, no momento, né. Isso tudo altera o sabor da cerveja, isso altera o produto final. Então é isso, como tem uma parte grande que é da nossa intuição, da nossa subjetividade, eu acho que fazer cerveja é uma forma de arte também, né. Sei lá, fiquei com vontade de perguntar sobre o consumo de vocês de cerveja, tipo, já não consumem mais outro tipo de cerveja? É só Carranca seu consumo hoje ou não? Não. Eu, depois que comecei a fazer cerveja, eu passei a beber bem menos cerveja, pra falar a verdade. Eu criei uma repulsa pelas cervejas, as grandes cervejas industriais, assim. E quando tô na rua, eu prefiro tomar uma bebida destilada, uma cachaça ou água mesmo, do que tomar uma dessas cervejas comercializadas. Agora, o lado bom de fazer parte dessa rede de cervejeiros é que quando você encontra uma pessoa na rua ou que está vendendo cerveja artesanal, que você fala que é produtor também, troca uma ideia, você ganha umas degustações gratuitas, assim. Então, não foram poucas as vezes que eu bebi cerveja artesanal de excelente qualidade de graça. Isso, né? É o lado bom também. Então. Eu também, antes de começar a produzir cerveja artesanal, na verdade eu nem bebia cerveja, eu bebia mais cachaça, né, porque eu tenho um problema renal que se eu bebo muita cerveja me faz mal, a cerveja desidrata muito. E aí depois que eu comecei a produzir, eu comecei a beber, só que o consumo de cerveja artesanal é muito diferente, né, é uma outra cultura de consumo, você não vai beber até explodir de tanto beber, você vai beber pouquinho, né, que você tá bebendo pelo gosto, e é uma cerveja que geralmente tem um grau alcoólico maior, então mesmo bebendo pouquinho você já fica bêbado, você não precisa se estourar de tanto beber. E aí tem isso que o Vitor falou também, né, que sempre que a gente encontra um outro produtor de cerveja artesanal, ele faz questão que a gente tome, experimente, quer trocar uma ideia sobre o que achou do gosto e tal, né. É toda uma rede em que a gente se apoia mutuamente, dando consultoria uns pros outros, cervejas artesanais, né? Massa. Tu tem que perguntar alguma coisa? Mas eu fiquei com uma dúvida sobre o programa. Achando que eu fosse achando cultural ou não fosse achando cultural? Tu tá afim, não tá afim? Eu acho que até pelo adiantar da hora. Acho que. A gente faz? Né? Acho que já até fica meio, tá meio fora, ficaria meio fora de contexto, né? Não sei, eu fiquei confuso agora, Augusto. Você me deixou confuso. Falar do quê? Não, isso aí semana que vem a gente fala, não? Mas a gente ia falar de alguma coisa, né? Era o Cine Clube, né? Era... Escambo, fala aí então, pô. Final de semana, os domingos, vai ter os 8 anos de aniversário de Escambo Coletivo. Lá em Paraty, do lado da quadra Mangueirão, tem o endereço certo aqui para quem quiser chegar por lá. É... Deixa aqui procurar. Eita, não está aqui, não. Mas isso, procura Escambo Coletivo, tá o evento. Vamos fazer. Não, tu quer fazer? Não, fazer não, pô. Vai ficar tarde. Tá bom, ok. Eu acho que depois de terminar a entrevista com os meninos, fazer outras perguntas, né, também. Será? Eu fiquei com a dúvida sobre como que está hoje, né? Acho que o sábado vai ter trabalho aí. Então eu queria perguntar um pouco como está hoje a cerveja. Sei que a gente sabe que a cerveja mudou de domicílio, endereço, de cozinha. Então como que está hoje e um pouco a perspectiva da cerveja que arranca para esse 2017. Massa. É, como eu tinha falado, né? A gente começou na garagem de casa, no bairro do Cordeiro. E quando a coisa foi ganhando um corpo maior, que tinha uns equipamentos já ficando ocupando muito espaço, a gente migrou para Madalena, que a gente ficava de favor na casa, nos fundos da casa da avó de um dos amigos produtores. E aí a gente teve que se mudar dessa casa, que a avó conseguiu alugar o imóvel, foi uma coisa muito boa para ela. A gente se mudou, passou um tempo sem teto, né? Era uma cervejaria sem teto. E aí, depois de um limbo aí de procura, a gente encontrou um lugarzinho ideal, que é no bairro da Várzea, que já é um bairro que... Logo onde, né? Um bairro que a gente se identifica muito com ele, que inclusive muita gente associava a cervejaria ao bairro, achava que a gente era de lá e tal. E aí o lugar é no fundo da casa do nosso nobre amigo Leitão e de Aline, também uma grande ouvinte aí da rádio. E aí o pessoal recebeu muito bem a gente reformou esse lugar nos fundos da casa dele, que tem um quintal muito, muito bonito, e a gente vai retomar agora, esse sábado agora a gente vai estar fazendo a nossa primeira abraçagem desde antes do carnaval, que a gente não cozinhava, vai fazer quase 6 meses, né, por aí, e a gente vai voltar a fazer, em breve a gente também quer fazer algumas coisas assim como oficinas de fabricação, abrir o espaço para visitação, para integrar também com outras atividades aí, quem quisesse ocupar o quintalzinho para fazer uma capoeira, uma aula de lenço. Tem muitas ideias aí pela frente, né? O futuro, o bairro tem muita, muita vida cultural, né? Nesse sentido, assim, muito, muito potencial. E a gente quer também buscar outros coletivos que queiram somar nesse sentido aí, de grandes festivais, de repente. Montar uma rádio, né? Retransmitir aí a concheira. Então, uma pergunta que me veio agora, né, uma pergunta sofisticada, né, ou então é uma pergunta que já vi muitos programas de domingo, né, ao longo da minha vida, assim, né, tem a Lubrina, e a Curucum, só vinha Curuma na minha cabeça, esses Curucum, que acho que a gente rotulou, que, né, até agora, né, então, Carranca, Lubrina e Curucum. Cada uma delas, qual é o estilo musical de cada uma? Acho que é difícil. A Urucum, eu diria que é um coco do toré. E a Lubrina é um forró rabecado com triângulo e zabumba. Eita porra! E agora pra Leitão e a Carranca? Poxa, não sei, eu acho que a Carranca, como é uma coisa mais tradicional... Eu diria que é um cavalo marinho, pode ser? Já é um estilo musical bem tradicional, que nem a Carranca, né? Só de regiões diferentes. Pô, esse povo tá todo, né? Todo cheio de swing no pé, né? Você quer dizer, não, é uma valsa, uma bossa nova. A Lubrina, realmente, ela foi um rótulo que quando a gente conversando com ele, com o Fravo, principalmente, né, que é de Agrestina, que a Lubrina tem esse nome que remete ao município de Agrestina. A gente falava, uma das referências, Fravo, é aquele forró que acontece naquela casinha de taipa, na serra, no pé de serra, assim. A referência é essa, busca isso aí. E a Lubrina realmente seguiu essa referência. Por isso que eu já falei no gatilho, assim, o Urucum eu pensei agora. Poxa, massa, né? Bora tentar fazer cerveja, né? Tô meio esquecido agora, porque tinha outra pergunta para fazer, que não era tão difícil, não, complexa como a de Rafael Tenório, não. Mas sumiu nessa doideira de conversa. Se eu consigo lembrar... A pessoa já fala, então e o filme? tô brincando. Mas é, esses dias Gus tava me chamando, né, pra fazer uma cerveja também. Mas foi na vibe fazer, acho que como vocês estavam falando, de há 5 anos atrás, né? Da gente fazer em casa. Ah, pronto, uma pergunta boa pra quem, como eu e Gus, que nunca fez uma cerveja e tal, e tá afim de fazer uma cerveja pra tomar mesmo com os amigos e tal, pra experimentar. Roubei tua pergunta, foi? Voltou a pergunta. Era muito fácil, pô. Era onde achava a cerveja que arranca, assim. Eu quero comprar. Mas espera, vamos ver que chegou. Depois você já expõe essa de Gus. Mas primeiro terminando, né? Então, quem tá querendo começar? Qual seriam os caminhos? Cara, tem o caminho que a gente seguiu, que foi na Tora, né? No, a Sivirologia. Aí, que era... Pô, tem fóruns de discussão online, tem youtubers dando aulas. E comprou equipamento pela internet, né? Um kitzinho de 20 litros que chegou pela internet. Mas hoje em dia tem lojas aqui que vendem esses kits aqui em Recife. Dá pra dar uma pesquisada pela internet. Tem gente oferecendo cursos, né? Oficinas de curta duração, assim, de uma tarde. E a gente da Carranca, a gente quer em breve também estar oferecendo essas oficinas para o pessoal aprender a produzir. De repente também um pessoal que queira produzir lá uma grande quantidade e depois ir beber essa cerveja lá quando estiver pronta. Enfim, coisas que a gente está amadurecendo ainda, mas ideias. E sim, aí hoje, como a cerveja ficou um tempo parada, sem estoque, a gente no momento não tá sendo revendida em lugar nenhum, né? Mas quando voltar... Acho que com certeza vai estar no Dashita lá de Joyce, São Salomão, ali também na Várzea. Quem sabe no Bar do Peludo, vou conversar com ele lá. Massa. Sim. E se quiser, alguém quiser entrar em contato direto, assim, pessoalmente, tem como? Facebook, a gente tem uma página no Facebook que é Carranca Cervejaria Artesanal, que dá pra mandar uma mensagem pra gente lá. Estamos conseguindo responder com uma certa ligeireza agora. Não, lembro da experiência que eu já botei em contato com vocês com uns amigos do Rio, da cervejaria Abadia do Bananal. Sim. Que eles fazem uma oficina tipo em espaço público, já tem feito parceria também com cervejas mais feitas por mulheres, produzidas por mulheres, assim. Uhum. E acho massa essa experiência de tipo, você difundir esse saber enquanto isso, combatindo uma grande indústria como a da cerveja, que hoje a gente nem sabe que consome, né? Essa experiência é massa, e se vocês puderem fazer para a gente aprender, seria massa, né? Também compartilhar os saberes e o aprendizado, assim. Acho que essa experiência tem que ser passada, porque todo mundo quer viver gostoso. E uma coisa que você saiba, que acho que esse valor é muito bom, né? Saber que você fez com tal coisa, né? Que hoje cerveja... A gente nem sabe o que é a cerveja, mas vocês sabem que a Itaipava, a Skol, que é essa cerveja que tem. Que é a cerveja que tem? Ninguém sabe, né? Assim é milho, né? Hoje é milho, né? Agora, né? E aí, tu segue porque eu tenho que sair, ou a gente vai encerrando. Então, tu ia falar alguma coisa? É só complementar aí essa ideia, que com certeza, pô, o seu contato lá do Rio, que também já produz cerveja há um tempo, embora ele não se concretizou de ele vir aqui pra gente trocar essa ideia pessoalmente, eu adicionei ele como amigo no Facebook, acompanho assim, a movimentação dele, é bem inspiradora. Ele já faz várias oficinas em espaço aberto, né, tem interesse de tá fazendo junto a movimentos sociais também. Lançou junto com o MST a cerveja Subversiva. Achei massa. E, enfim, são inspiradores para a gente, né? A gente já tenta também se articular com grupos de agroecologia, assim, buscamos nessas receitas que a gente experimenta adicionar frutas, coisas locais, assim, frutas locais, coisas assim, a gente já procura comprar também do produtor rural, né? Enfim, muitas ideias boas, assim. Nossa, velho. Então, já nesse processo de finalizando aqui esse nosso programa, tem uma pergunta que... Não sei se Leitão, que é nosso ouvinte assíduo, né? Já sabe, mas tem uma pergunta que a gente sempre faz para todo entrevistado, e aí eu queria que os dois respondessem, né? Cada um de uma vez, claro. Mas que a pergunta é, para vocês, o que é poeira criativa? Poeira criativa, acho que é algo que entra na nossa cabeça e vai provocando outras ideias aí também, se transmutando na nossa cabeça. Quem sabe aí o pessoal que está ouvindo o Poeira Criativa agora não queira brincar com fermentações mágicas depois disso também. Para mim, poeira criativa são as ideias alternativas. Quando elas saem das cabeças, elas produzem um resíduozinho no mundo, sabe? Concreto. Esse resíduo vai se aglutinando e formando um novo mundo. Vai aos poucos transformando a realidade. As ideias vão se aglutinando e formando através dessa poeirinha que sai quando a gente pensa diferente. Novo mundo, né? Massa, galera. Então, agradecer, né, de coração mesmo a presença de vocês, né? Foi massa, né, bater esse papo. A gente já tá compartilhando essa trajetória já faz um tempo, né? Mas bater esse papo aqui e tal, né, a gente já há muito tempo falava, né? Não, a carranca e tal. Então, fico feliz que tenha rolado, né? Agradeço vocês dois, agradeço a Gus mais uma vez por estar aqui ao meu lado, né, nesse nosso relacionamento de 3 temporadas. Então, é isso, minha gente. Obrigado e boa noite. Bom, você pode se despedir também, se quiser. Se despedir. Tchau, tchau. A gente está acabando. Obrigado, Vitor e Leitão, por participar, por vir, por contar um pouco dessa experiência. Acho que já viveu muita cerveja carranca, né? Mas nunca soube assim mais do processo. Eu já lembro de ter ido para a Madalena. Várias vezes eu já recebi muita cerveja também, de parte de vocês. Foi massa. Mas obrigado por sua presença aqui. E acho que fica isso, né? De participar alguma vez de uma abraçagem para ver se a gente consegue produzir conjuntamente alguma coisa, não é? Obrigado vocês aí pelo convite. Sempre uma alegria encontrar vocês, seja aqui na rádio ou em momentos outros. E vocês estão convidados a participar da abraçagem, que vai ter a cara de vocês também. A próxima carranca que vai ficar pronta vai ter a mão e a cara de vocês. Massa, pô. Muito bom conversar com vocês, seja na rádio ao ar livre. E vai ser muito bom também fazer cerveja na várzea, que a gente vai poder botar na frequência lá 88.1 e ouvir a Aconchego enquanto produz. Vai ser muito bom. Massa. E a última música aí, qual é que é? Canário do Reino? Mestre Jonas? Mestre Jonas, diz aí um porquê. Deixa o telefone. Porquê do Mestre Jonas? É, rapidinho, né? Só porque eu gosto dela, é divertida, é uma música instigada que dá vontade de fazer coisas, eu acho. Segura.